temperaturas de ILS para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1020, informe estabilizado no curso do localizador. Estabilizado. 096, complete aproximação ILS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1295, obrigado. Bomba 02, livre LS, para 2.000 pés, informe estabilizado no curso do localizador. Estabilizado, bomba 02. Sinal do X-ray, fixa 1.0. 1.096, enquanto a baixada é travada, QNH 1.020. Baixa travada, 1.020. 2043, chama assim a do Recife, frequência 251, antena 33, decimal 25. 251, antena 33, 25, 20, vai ser esse negócio. Tá, livre pouso, vou no 095? Afirmo, livre pouso 10, já avistado, vento 60 graus 079. 1090. Livre pouso 1090, vou no 095. Mas as duas competem a aproximação, ele é satisfeito para o Nozeiro e chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Boa noite, rumba 02, está pesado. Sente, rumba 02, continua a aproximação, número 2, QNH 1020. Rumba 02, está pesado, continua a Solo 08, livra direita e chama só. Número 2191, não reporta livrando a pista, por gentileza. Livra direita 211, não reporta livrando a pista, 096. Na pista, gol 1096. Gente. Rumba 02, já baixou e travou? Que é legal, no 020. Fala, boa noite, o gol no 096 livrando. Gol no 096, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 612 no pátio principal. Alfa Juliette pro 612, no 096. 0296 confirmando, Patia Militar. Uma 02, Saulo Zuno 2, represente, se possível, autorizado backtrack e livre via hotel no Pátio Militar. Cliente, levando frequência, boa. Salvador, muito boa noite, voo 9351, passo 205, para 150, tem informação certa. Boa, 931, na sua identificação, ele se mantém no nível de voo 050, autorizado a chegar na marca. Esse é o 050, confirma? Correto. 050, chegar na marca, voo 931. Ground, Old Tiffany, 63100. Go ahead, sir. What do we have, Sierra? 805. I'm going to my 6310, it's clear to Hestis. Flight level 350. Runway 10. Our departure will be Puka. Aracaju transition. After departure, turn left by Upper Zulu 17. Scout 5455 and person approach 120.8. Copy to you, this is for level 3 miles, 03 miles. Departure is Puka, Aru, Kaju, transition. First, turn to the left, 10810, Apozolo 1 and 7. 5455, the spot code, and the departure frequency 120.8, that's 463.10. It's correct, sir, come for pushback and turn at gate 05. 63.10, broken. Salve Salvador, boa noite, voo 9435, gente da Sierra, está no gate 10, autorização para Brasília. 435 para Brasília, está autorizado nível 400, decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor, transição elétrica, onde intercepta Zulu 7, prossegue conforme. Após decolagem, curva direita. Acena código 5456, controle 120.8. Autorizado nível 400 para Brasília, decola dano 0, Abo, Elefa, intercepta outra Zulu 17, conforme a rota de plano de voo, primeira curva direita, 5456 transponder, 1208, controle gol 943. Protejamento correto, me chama quando pronto, puxo na 10. Camará, vou 943. Foi 9351, desce para 2000 pés, a última tensão é 2020, livre Lessa X-Ray, chama estabilizado no posto do localizador. 2000 pés autorizado, autorizado ILS, o voo estará estabilizado no localizador, no ajuste 1020 para o voo 9351. Solo Salvador, Altan 3858, com informação Serra, autorização para Fortaleza 377. Tá 3858 para Fortaleza, está autorizado nível 370. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo, Froti. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5461, no controle no 208. Projeto 370 autorizado para Fortaleza, conforme plano apresentado. Decola da 10 com curva esquerda, sai na Momo, Froti. 5461 é o transponder, 1208 é o controle. Scuta 3258, posição 2. Você já vai ficar rápido, me chama quando pronto pro push no 02, tá? 3258. Dá uma olhada, Florinho. Solo Salvador, 9435, puxa, deck acionamento 90. Livre, puxa, chame táxi, 90435 da Gol. Camarão, puxa, Gol, 9435. Nosso 351 estabilizado aí, LS. 351, completa aproximação. Salvador em 118, decimal 95. 1895, nosso 351. Voo 9351, na escuta? Na escuta? Se a baixada é travada, que legal, 0-2-3. Baixada travada. Autorizar o pouso no 0, centro 190 graus, 0-3. Livre pouso. Solo Salvador, Gol 9435 para o táxi, 48 a bordo, alternando Palmas, 3 horas e 10 de autonomia. Fátima Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1020, tem bom voo, 9435. Contando Fátima Índia Alfa, ponto de espera da 101895, ajustado 1020, Gol 9435, Uma boa noite, bom final de semana, um bom dia do céu. Direito no 211. Direito 211 pro 9351, é isso? Afirmo. Só para informação, laser aí, três pontos de laser diferenciados do lado esquerdo do setor de aproximação. Confirmando qual a distância? Cruzar direto mais. 407 dia. Sem identificação desse para o nível de voo 050, 30 da chegada mãe. Obrigado, Mari. Chegada Mari, a partir do Mari, 050, 0407. 351, livrou em Prossegue, tá? 9351, Prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Azul 4070, poderia voar em TAC. Obrigado. Autorizado, 4070, direto em TAC. 9435, autorizado, ele é decolado, turno 0, vento no 70 graus, foi trás. Autorizado alinhada, decolada, 10 gol Juliette para o 09-9351. para Natal está autorizado nível 110. Decola da 10 e cumpre pressão da saída Conde, conforme o plano. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5437, controle 120, decimal 8. Bomba 02, o cotejamento está correto para acionamento e tac. E decolagem, torre 11895, altímetro 1020. Pega acionamento, TAN 3858, a ponte 2. TAN 3858, mantemos curso aguardo para início do push, tem aeronave da Ocean Air no 5 que já iniciou, está prestes para iniciar o táxi, ok? Mantemos curso aguardo aproximadamente 5 minutos para início. Correio na sua escuta. O 9035, chama o centro Recife, as frequências 260, terra 28, decimal 8. 260, 1288. Certo. O 9040. Sul 4060, desce para 2000 pés, o último transformador 9020, livre ele é sex-ray, chama estabilizado no curso do localizador. 2000-020, atualizado X-Ray, contato atualizado 1400, check-out. Decimal 95, KNH 1020. Via Indian Alpha, Hot Shore, runway 10118, decimal 9, 1020, Oceana 3310. A 3858 está condicionado. Após a passagem de ondas da Avianca Caldas, tem livre puxo de chamada. Ah, positivo. Então, após o Avianca, livre puxo de chamada. 3850. Adoro Gol 9352. Siga. Subida prevista para Porto Alegre. Confirme a aerovia, por gentileza. É, uniforme Zulu 21, a partir de Nitmo. Arbor Elefa Nitmo. Arbor Elefa, obrigado. Bravo, this is our channel 6310 and hold short runway 10. Channel 6310, 10, your clear to line up and take off, runway 10, the wind is 160 degrees, 06 knots. The ocean is 6210. 02 de centro de acionamento, chama táxi. Zero, decolado 42, controle no 208, boa. 208, boa. Hello, control, we're leaving now, channel 6310, book of departure, 1300 to 350. The chance has been departed, so I maintain flight level 350 before book of departure. And Master level 350, perform a book of departure, 6310. Os 4070 livre aliás, chama estabilizado. 4070 está livre aliás, vai chamar estabilizado, está visual para o campo. Vários táxi, o TAN 3858, 156 a bordo. Autonomia de 3 horas alternando Teresina. Altimetro 1020, tem bom voo 3858. Índio Alfa, ponte espera, ponte 95, 1020 no ajuste. 3858, obrigado, volta uma semana. Localizador visual, azul 4070. 4070, complete aproximação. Ele é assistindo a 2 Salvador em 198.9. 198.9, azul. É, 95, confirmando, azul 4070. Correto. Obrigado, bom serviço aí, bom fim de semana. Torre Azul 4070, visual a 8 milhas. Perfeito, Azul 4070, reporta baixada e travada, que legal no 020. 020, Azul 4070. Vai. Vai. Travada do 4070. Do 4070 do estado livre pouso no zero. Vento 160 graus, 079. Livre pouso no zero, azul 4070. Autorizado, táxi, até o ponto de espera do hotel. Na ponto de espera do hotel, reporta quando pronto, rumo 02. Corre, Salvador, é o Santos 3858, boa noite, está visual na praça na curva, na pronta. 3858, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha, mantém, o Santos 3858. Salas 48. Lima direito, chama Salas 1, 2, 1, 1. Direito, 2, 1, 1, azul 4, 7, 7. Salo, boa noite, azul 4, 0, 7, 7, 1, 6, 7. 4, 0, 7, 0, muito boa noite, Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 2, Lima, no pátio 3, atenção sinalizador. Alfa 3, 2, Lima, azul 4, 0, 7, 0. Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 2 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, na 2 Lima, azul 4070. Z 58, livre decolagem no 0, vento 1,960 graus, 079. Está iniciando, está na 3,8,5. Bomba 02, visual, mantém a posição no ponto espera do hotel. Alô, boa noite, da 3305, 160, para 1250. 3305, a identificação desse ano tem um 050, autorizando a chegar na área. 050, autoriza o ISAP, está presente? Pesado. Obrigado. 3310, 6310, can attack now, receive center, frequency 12545, backup 16-85. Oxenema 3310? Oxenema 3310. Também Recife 2545, alterna 2085. 2545-2085, vou te chamar minha 3-1-0. Autoridade, 1-0-2, a linha reporta quando pronto, cabe 0-0. São 3858, decolado 5-1 no controle, 1-208. 208, boa noite. Boa noite, controle de Salvador, está 3858, cruzando 2300 metros. 3858, contato radar decolagem, submantém ao 370 Viamão. 370 Viamão, 3850. Quando possível, para onde frotir, para o 3850. Tá. Obrigado, senhor. Espera a velocidade de ISAP para 3305. Livre. Obrigado. Gente, rumo 02, autorizado decolagem, pista 0, vento 160, grau 079. T05, desça para 2000 pés, última trem Salvador 9020, livre LSX3, chama estabilizado no localizador. Em 2020, reportaram pelo estado. Rumba 02, pode ser o controle? Rumba 02, decolador 5-5, controle no 208, boa. No 208, boa. Boa noite, Rumba 02. Rumba 02, contato radar, na decolagem submontei 110, na saída Conte. Na saída Conte, vindo para 110, Rumba 02. Salvador 3850, pode voar a frotinha, senhor? Tráfego mantém ainda a saída Momo e chame Recife agora 2545, alternativa 2085. Está autorizado nível 340. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleta Motiva. Intercepta Zulu 10 Taubaté. Após decolagem, curva direita. Aciona 5466 e o controle no 20 decima 8. Me chama pelo pronto, o curso só confirma que este campo encontra? Enter. Comunicador Campo Avista, TAM 3305. TAM 3305, chama a torno no 8, decimal 95. 3305, boa noite. Porto Alegre, para Salvador, voo 9352 para autorização Porto Alegre. 9352, mantenha-me escutar a guarda cópia, por gentileza. Você casou seu código de transporte junto ao centro. 70 graus, 089, pouso autorizado, pista 10. Telema 313, atualizado, voa direto pro Bonf, pra chegada Bonf, direto para 4 mil pés, que é legal no 020.